Rigambana é a morte de um homem que podia ser algo bom. Talentoso, infelizmente desperdiçando o meu próprio dom. Agressivo, na hora de me comunicar não acerto o tom. Nojento, foi aquele mano horrível que eu falava nos meus sons. Caminhando no deserto no auge do sol, sem água e sem um camelo. Carregando uma mochila, nela eu carrego inúmeros pesos. Vários halteres e anilhas, a barra é eu ter que conviver comigo mesmo. Não valeu a pena viver segredos ruins que trouxeram o fim do gênio. Clube dos 27, eu sou ansioso, nasci de 6 meses. Desumanizado por completo e com razão, clube dos cancelados, eu faço parte dele. Clube dos potencial problema pra sociedade, doutor me ajude antes que seja tarde. Quem eu fui um dia agora é só saudade, agora é hora deles caprichar nos memes. Rigambana é a morte de um homem que podia ser algo bom. Talentoso, infelizmente desperdiçando o meu próprio dom. Agressivo, na hora de me comunicar não acerto o tom. Nojento, fui aquele mano horrível que eu falava nos meus sons.